35, 36, 37, 38, 39. De onde é você, Cristo? Que quer você, diga, Cristo? Você não diz nada, você não liga pra vida. Por que não fala? Eu tenho sua vida nas mãos. Por que que se cala? Será que não compreendeu? Você nada tem nas mãos, e esse seu poder vem de muito, muito além. Tudo está previsto e nada podes. Você louco, Jesus, eu quero ajudar. Caratos, Pilatos, parados, lembra de César. O teu dever é cuidar da paz, mandar matá-lo. Lembra de César, César te prende e te deporta, crucifica. Lembra de César, o teu dever é cuidar da paz, mandar matá-lo. Lembra de César, César te prende e te deporta, crucifica. Lembra de César, o teu dever é cuidar da paz, mandar matá-lo. Lembra de César, César te prende e te deporta, crucifica. Não quero parte do teu suicídio. Morre se queres, tu queres ser mártir. Eu lavo as mãos do teu suicídio. Morre se queres, eu não quero partir. Eu penso menos dá pra entender como é que você se deixou tanto envolver. Um pouco de tato e de cuca também, e tudo poderia ter saído muito bem. Se você voltasse, estava tudo em suas mãos. Ninguém sabe mil faz do que é comunicação. Não me leva mal, não me leva mal, não. Não me leva mal, não me leva mal, não. Só quero saber quem é legal. Amigos de lá, pensa que algum deles vai querer lhe salvar. O da trocaria com você de lugar, ou Maomé traria uma montanha até cá. Quem diria que você seria tão pobre, tanto mais ibope que é mais tão preciso bastar. Não me leva mal, não me leva mal, não.